A saga começa 27 anos atrás, onde uma grande guerreira deu à luz a um rapaz. Primeiro contato, quem comigo tinha um pacto, me carregou 9 meses, sentiu a dor do parto, me abraçou com cuidado, sussurrando em meu ouvido: nunca vai estar sozinho, pois estou sempre contigo. Onde estiver uma estrela, sou eu olhando por ti. Meu juramento por vocês é dar tudo de mim. Me desse força, coragem pra ser quem eu sou. Me espelho em tua imagem, cada passo que dou. Não sou de mostrar sentimentos, mas contigo sou transparente. Vivesse anos de sofrimento, mas nunca estivesse ausente. Rainha de um castelo pequeno, mas cheia de carinho, esquivando da tempestade, girando mais que um moinho. Senhora corajosa, amorosa e decidida, fruto dos lutadores Otacílio e Florinda. Mostrar o teu valor, compensar tuas lágrimas e todo o suor que se derramou. Clamo por ti, minha deusa, que sempre me abençoou. Quero arrancar de ti a tristeza que sempre te marcou. Nunca tive tudo o que queria, só davas o que podia. Assim a gente crescia num ninho de alegria, voando em teus braços, atento aos ensinamentos, palavras e gestos que sigo em vários momentos. Desculpa pelo desgosto, com os erros aprendi, que só querias me mostrar o caminho certo pra seguir. Vi lágrimas em teu rosto e nunca enxuguei. Por mais que voltasse atrás, não consertava o guerreiro. Mulher com M maiúsculo, rigorosa nas decisões. E quando não estavas bem, tinhas tuas razões. Aprendi a ter cuidado com a vida, senão ela nos ferra. Pode dizer de boca cheia, deixasse dois homens na terra. E eu vou conseguir te dar.